Esta é a ZYL292. Super Rádio Teófilo Ottoni, 910 kHz. Onda média de 329 metros, ponto 6, em Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Olá, estamos chegando! Estamos chegando para mais um programa Alma do Sertão. Hoje, dia 26, dia 26 de dezembro. Meus amigos, é um grande prazer estar aqui mais uma vez para falar com vocês. E aí, como é que foi o seu Natal? Com saúde, em paz? Graças a Deus. E a você que não teve um Natal tão alegre assim, tenha paz, tenha sossego, tenha a compreensão de que tudo é feito para o teu crescimento de espírito, para o teu crescimento de alma, tá bom? Vamos tocando em frente. A primeira música de hoje é uma música para recordar o dia de ontem. É uma música do Tião Carreiro, para você matar a saudade junto com a gente. Nascimento de Jesus. Toca para aí, toca! Saudade de Tião Carreiro e Pardinho, trazendo aí essa música que há quantos anos, vem, há quantos anos foi composta essa música, Nascimento de Jesus, com Tião Carreiro e Pardinho.